Saudações, caros ouvintes da Walkman Radio. Walkman Radio, Profan, whatever. Saudações, estou aqui com o meu cunhado Timóteo para mais um programa. Fantástico, este vai ser fantástico. Melhor do que os outros e pior do que os da manhã. Vai ser fantástico este programa. Vamos ouvir que Time Machine, não é? É que agora, já comecei a aprender inglês, claro. E já sei que isso é a máquina do tempo. A máquina do tempo. Já me estive informado deste programa, é do Lionel. Do Lionel, que é assim, Lionel Hendrix, não é? Primo do Jimi Hendrix. Bem, é assim, eu não sei se... É Lionel Hendrix ou... Hã? Mendrix, está bem. Isso também... Lembra-se no programa, num dos programas anteriores, que te falei numa situação que era o Pelágio? O Pelágio. Este também gosta dessas merdas? Este também gosta porque está a imitar o Phil Mendrix, que é o guitarrista da banda mítica portuguesa, na Pá 2000. Mas pronto, também passa-se... Passas uma beca, vá, hoje passas, mas vamos aí. Não, mas não passa nada, caralho. Aqui não pode passar cá nada, isso é mais uma cópia. Isto, deixa eu passar. Este gajo não tem originalidade nenhuma, estes copiões do caralho. Pronto, vai, põe lá mais essa merda. Sozinho, não? Põe lá, puxa. What's life? What's he building in there? It's very... Isto é de um filme. We have a right to know. Isto é de Exterminador Implacável. Isto é o contacto com os extraterrestres. Uma situação que ainda não tínhamos explorado, ainda não tínhamos ouvido nesta rádio. Um contacto com o mundo extraterrestre. Com o exterior. Tu acreditas no mundo extraterrestre, Timóteo? Eu acredito. Já nos andam a micar há muito tempo, caralho. Qualquer dia... Parte aí um disco voador, Pito, que não se foda aí a todos. Sai de lá assim um gajo. Olha que ouvi dizer que ali na serra da Gardinha. Já lá viram os UFOs. Há lá situações paranormais de que já lá viram umas cenas a voar e o caralho. E com luzes e com cenas inexplicáveis mesmo. Já estava tudo com a broa nos cornos. Eu também lá devia andar nesse dia. Que faz-me lembrar aquele filme de merda da Amélie, Pito. É nessa onda, olha aí, violinos e o caralho. E aí, não é? Faz lembrar aquele broche, como é que se chama aquele John que fez a música da Amélie? A mim faz-me mais lembrar, mas é... Ian Terson, esse John aí. Não é? Por acaso ele é brutal, esse John aí. A mim, por acaso, faz-me mais lembrar um bocadito o outro programa que tivemos aí há uns tempos, que viajámos para a Itália e para Namek e para o caralho e dos Kifs na Rua da Barbacã e essas merdas todas. Bons tempos. Mas faz-me lembrar, esse programa está-me a puxar um bocadinho a isso. Mas olha, anda lá com isso para a frente, porque isto... Mas este John aqui também tem essa temática das viagens. Isto é uma viagem no tempo, A descrição deste gajo aqui, qual é que é? O que é que o gajo diz? É porque um gajo também não pode estar só para aqui mandar habitar. Não, mas Pito, isso foi um bom racor, caralho. Sabes o que é um racor? Desculpa lá. Um racor é dos filmes, estás a ver? Quando tens uma cena associada que te leva para outra situação, e por acaso agora estás a introduzir aqui uma cena fixe, que é realmente falaste nas viagens, e isso tem tudo a ver com este programa. Se estás a dar o salto de programa em programa, a juntar as coisas, um bocado a aglutinar como se faz a farinha nos bolos, estás a ver? A mescla. Olha, digo-te já assim, senhor, agora falaste bem, o tempo, viagem no tempo. Esta é a maior viagem, estás a entender? Mas é que é perceber primeiro qual é que é a ideia do gajo que faz este programa, do... Do Lionel Ripoff. Do Ripoff. Que é para não lhe chamar Mendrix. E agora já sei também o que é Ripoff, caralho, agora já sei. Um gajo vai aqui aprendendo umas merdas aqui na rádio. Tem ideia dele? Isso não tem uma cena no teu computador que diz uma descrição ou assim? Epá, tenho aqui o microfone, isso é um trabalho que não me compete a mim, ó Barba, se tens que vir aqui e chegares aqui mais à frente. Diz lá tu em voz alta que eu passo aqui a mensagem. Ei, ó Cornel, isso é muito... Espera aí que eu vou arrastar o microfone. Queres lá e tu a ler? Vai lá tu, foda-se, vai. Beba água. Caladinho ou como sono do caralho. Então deixa cá ver. Pô, caralho, se foda isso, pá. Enfim, agarro-lhe assim, cá tirar aqui os coisas. Metes lá. Ai, tá fodeira, mano. Olha, ó... Isso é muito... Ainda que os cientistas físicos estejam convencidos que viajar no tempo é muito improvável, Lionel Mendrix insiste em viajar com a sua Team Machine. Aquele já não era. Esquadrão classe Lionel. Tá bem. Em força aqui com os cientistas e com... E este homem é lunático, este gajo deve curtir da onda dos Einstein. Este aqui também deve ser abrasado. Sabes o que é que eu curtia ter? Eu curtia ter este, curtia ter o das palavras e o que é todos juntos a terem uma conversa. Deve ser... No café. Todos no café a falar. O que é que um dizia? O outro devia estar sempre... Sabes onde é que isso ia dar? Este aqui, ei caralho, já tenho aí uma máquina. Uma invenção, vamos a viajar no tempo. Já temos a viajar aí no tempo. Mas olha, é que isso, viajar no tempo é fodido. Se tu pudesse viajar no tempo, o que é que fazias? Por exemplo, matava-se quem? O Hitler ou assim uma cena? Ias alterar o DNA de toda a humanidade e da história em si, da cultura, estás a entender? Ias a mudar tudo. Estás a perceber? Se mudar no tempo, voltas atrás no tempo. Se pudesse andar no tempo, caralho, tinha-se de certeza que tu não estavas cá. Tinha-se um personagem que tu não estavas cá, caralho. Tu e mais uns poucos. Olha o Timóteo, queres-me abrir lá? Hã? Chupa, mas... Toma. Isso como me apanhou, caralhos, eu foda. És um marais. Anda aqui, já anda aqui. Sim senhor, muito interessante. Mas ainda mais é com isso, já estamos aqui a engonhar, ó pito. Flangonha do caralho, este gajo. I'm back in love with you. Yeah. Sniper MC Beaver, oh yeah. Isso também fala os corações de Tinho, a banda de Manuel de João Vieira, que esse John aqui também está a ripar o nome dele, eles tocam uma cena desta. Mas olha lá, esse John no Time Machine, ele agora, por exemplo, é Time Machine, ele agora vai a colocar uma faixa que atrás do tempo, mas vai a colocar a mesma faixa a seguir mais à frente no tempo. Até, mas essa aí de certeza que vai a pôr o Zena para 2000, que é brutal, e tem caralhadas e o caralho. Mas olha que tem lógica, assim isso já é um programa com bom conteúdo. Este gajo é um cientista, tá? Este gajo é um cientista de máquinas e o caralho. E ele é um lunático, enfim, ele é um lunático. Vamos a viajar. É o Lionel Lunatic Mendrix. Alright. É isso, Lionel, cara. Mais programas disso. Onde é que ele é? Onde é que ele habita? Em Marte. Pombal. Boa terra, ali para os lados de Sarzedo, não é? Antes de virar-se para Verdelhos, segue-se para o Sarzedo. Segue-se ali a ponto dos 3 das 3 entradas. Negócio de Pombal é bonito, caralho. Pombal tem lá uma. Tem lá um bar brutal. Chuta aí, mas é isso. Como é que é, pessoal? Vamos andar para a frente. Vamos andar com isso ou ficamos por aqui? Já temos um cientista, um advogado, ou caralho que ele é. Um suicida também. Um jihadista, exatamente. Um jihadista. Temos um homem que aparenta ser inicialmente um aristocrata, não é? O Nuno de Santos diz que tem um nome bonito, mas ele põe aquilo também, bate uma beca mala. Bate. Temos o Pedro, pá, esse grande homem com um pênis gigante, absolutamente fantástico. É, falámos disso no programa dele também, no comentário para ele, do grande apice que ele tem. Temos aqui o do Barbas, também tem. O do Barbitas também vai, o caralho. Olha que isso, por acaso, era metermos os a todos numa mesa de café a falarem, mas acho que aquilo ia acabar num bacanal. Eu gostava mesmo de ver. Ia acabar num bacanal, ó Pedro, tudo a comer a bilha uns aos outros e o caralho. Era brutal. Tido a comer-se na bilha. Tido a fazer o comboio, opa. Quem é que havia de ser o maquinista? O maquinista era o Barbas. Era fixe ver quem que era o maquinista. Era o Barbas. Até a pita. Que era. E o pito já te deixou cair as caralho. Aí, deixaste-me cair os óculos, seu broche. Desmancha-se o caralho. Mete aí essa merda de cima, mas é. Olha, meto aqui na pista. Queres ver como é que fica? Olha como fizeste esta merda, caralho. Broche do caralho. Queres mesmo um broche, meu? Pá, deixa-te lá dessa cena, também está assim. Caralho. Pronto, olha, programas... Vamos. Olha, foi um prazer ter-vos aqui, Lionel. Lionel do Bombarral, não é? Onde é que ele é? Pombal. Isso é boa terra, caralho. É ali para o pé da ponta das três entradas. Já lá fui um bar e o caralho. Ficha, estamos aí connosco. Uma casa de putas com mais dos trigais. Não conhecesse lá o outro gajo também do outro programa. Isso agora não interessa nada. O Pedro Maia. Pedro Maia. Já não vamos ouvir mais nada? Mais um bocadinho, só para darmos mais comentários, que nem não sei assim, fechar, mas um também estás a mandar muito. Isso fecha quando um gajo quiser. Exatamente, tu aí essa não é só dar só clique e mais nada, e pouca letra. Faz-me lembrar, sabes o quê, puta? A voz dele. Ok. Aqueles programas de Twilight Zone. Que Rod Sterling. Aí está, referências. Rod Sterling. Chupa. Pronto, voltámos a ouvir o genérico, tá bom, isso também não vai mal. O genérico já ouvimos 13 vezes, tu estás a dormir, tu? Tu estás a dormir, caralho, se está foda, já puseste o genérico 13 vezes, já te pedimos uma música e não era aquela que a gente estava a pedir, cara. É posto também. Já sei o que é, é tipo aquelas cenas tipo, RFM, só grandes músicas e caralho, não é essas merdas? Cala-te, caralho, não tens razão, caralho, está mal e está, vamos, para a frente. Tá, deixa lá, também não sabes, também não és um bom ser humano que não sabes admitir quando erras, caralho. Isso é das coisas que te vai levar para a tua, vais levar contigo para até à morte, até ao fim dos teus dias. Tu que és um homem de religião, há também que aceitar-se que sim senhor, que dar a razão aos barbas e aos jihadistas desta vida quando eles também têm razão, dá-lhes a razão. Olha ali, ficou todo contente. Olha, mete um dedo no cu, vamos embora. Vamos, caralho. Caros ouvintes, foi um prazer imenso. Estarmos obrigado, aqui convosco para mais. Obrigado, Nel, pelo teu programa. Pelo teu um bocadinho de merda que tu fizeste, mas continua a dar-lhe, ó Pito. Continua que algum dia há de lá chegar. Tá bem? Vá, Time Machine. Beijinhos e abraços. Time Machine. Para aí, mas para aí que nos, faltou. Falta-nos, caralho, a sabedoria rural. O que é que vais. Falámos imensas a sabedoria rural é. Depois da tempestade. Vem o cu. Chupa. Se queres ver. Lionel, um abraço. Um abraço a todos. Um abraço, Lionel. Um abraço.